filho. Que Deus te guarde e te proteja de todo mal. Lembre-se sempre que eu te amo e que você está dentro do meu coração. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado, mãe, agora dá pra continuar. Família sempre em primeiro lugar. Onde choveu, eu ri, lembrando o passado. A água varando facilmente o telhado. Mãe, prova de dedicação. É só seu, o meu coração. Mesmo vivendo a vida sofrida, falava que o crime não era a saída. Talvez aquela roupa da hora faltou. Veio o mais importante, dedicação, o amor. Mãe, falo de você, onde for assim. Só eu sei o que a senhora fez por mim. Vivi uma linha entre a pobreza e a miséria. Cresci assim, a cena exatamente essa. Pai, homem digno, trabalhador. Graças a Deus, sempre nos ajudou. Doente, sem poder trabalhar. Chorava sem casa poder ajudar. Ela bateu de frente só contra o mundão. Mostrou pro mundo que era disposição. Completei 7, começou as correrias. Virei homem antes da hora, não antes do dia. Trampei até onde meu corpo não suportava. Só os porcos se conformam com as migalhas. Aos 12 já fazia rima pra zoar amigo. Isso é dom, trago da infância comigo. Quantas vezes curtindo Eduardo, facção, quem não entende chamando som de ladrão. O mundo gira, tudo parece ser mágico. Que era opção musical, se torna trabalho. Tem gente que nasce só pra criticar. Judas Caim tem em todo lugar. Difícil lembrar do passado sem falar em dor. A maioria que curte rap é sofredor. Já cometi erro, o mundo é errado. Pai, mãe, por vocês tô perdoado. Falo isso pra mostrar, preste atenção. Qualquer pessoa que acredita tem recuperação. Muito dinheiro, muita mulher, não é isso que eu quero. Já corri atrás e quase fui pro inferno. Já chorei com vontade de comer. Já senti frio de sentir os ossos tremer. Minha mãe sem nada poder fazer cantava. Sua voz doce eu ouvia, a fome passava. Entende por que eu canto com prazer? Porque assim, guerreiro, que tem que ser. Se hoje eu canto com emoção, porque o rap pulsa na veia e bate no coração. Eu posso, eu acredito, eu vou fazer acontecer. O rap me deu motivos bons para viver. Quantas vezes você dormindo, roncando, eu na madrugada escrevendo castelano. Acreditar nos sonhos que se tem. Meu sonho humano é um dia ser alguém. Me diz quem poderia acreditar que um guerreiro nasceria nesse lugar que cheira a esgoto e lixo. Os moradores são tratados como bicho, mas mesmo assim, morando ali, corri atrás e pode crer, hoje tô aqui com apoio familiar. Nunca vou esquecer que vim daquele lugar. Obrigado, mãe, só tenho a agradecer. Minha vida, minha rainha, eu amo você. Ah, filho, você sabe que tudo que eu fiz foi de coração. Você sabe que não foi em vão, tantas lutas, tantas orações. Agradeço a Deus por tua vida a cada momento. Aprendi que a felicidade não pode ser completa. Da família falta uma importante peça. Vou levar teu nome, Moisés, aonde for. Às vezes a dor vence o amor. O sonho de CJE torna-se realidade. Só vence os guerreiros rap de verdade. Pai, mãe, vejo o dia passando, os minutos voando e as horas virando ano. Uma nova chance chega aos 23. Tô vivo graças às orações de vocês. Essa letra foi feita pra você me conhecer. Vai ser difícil ver minhas lágrimas na TV. Sou JE, poeta da aflição. Guerreiro nato, venci na marra, irmão. Os poetas sempre de sentimento vão escrever. Escrevo o que vivo, então vou escrever o quê? Anote aí, arrisque, não conte com a sorte. Sou JE, representante do lado norte. Assim como as estrelas são impossíveis de contar, meu amor por ti é difícil de acabar. Às vezes que errei, seu perdão veio de coração. Tentei, mas não consegui expressar nessa canção. Obrigado por estar sempre comigo. Você é uma guerreira que nunca abandona um filho. Mãe me conhece, sabe como é difícil pra mim dizer, mas que fique registrado, eu amo você.